Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje. Continua valendo a promoção, viu? Mande aí pra gente uma mensagem de áudio dizendo o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro e o nome de um dos patrocinadores aqui do Programa Expresso. No final do programa, a gente sorteia entre todos que mandaram mensagens, vários já mandaram por ali, é um kit do Programa Expresso que tem camiseta, tem caneca e tem boné do Programa Expresso. Tô recebendo aqui Elton Noronha, treinador, lutador, que amanhã vai estar lá no ringue do Valiant, evento que vai acontecer em Ribeirão Preto, né? Um evento que vai contar com a participação de vários atletas aqui de Guaranésia. É isso, né, Elton? Bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Programa Expresso. É isso, Antônio Cláudio, bom dia a todo mundo que tá acompanhando a Pássaro da Ilha aí, o Programa Expresso. Amanhã vai ter bastante atleta representando Guaranésia aí, entendeu? A primeira vez que a gente vai com tanto atleta. Teve bastante atleta que machucou também, de última hora teve que cancelar a luta, mas é a primeira vez que tá indo todo mundo, vai avançar lotado só pra galera competir e representar aí. Tava acompanhando lá os jornais de Ribeirão Preto, tem um jornal lá que tá dando muito destaque, é um evento grande, né, cara? Não é um eventinho qualquer que vocês vão estar participando. Talvez seja o maior evento que vocês vão estar participando com esse time, ou não? Vocês já participaram de maiores? Da galera, assim, completa, todo mundo indo lutar, é o maior evento. É o maior evento. O Guilherme sozinho já lutou em evento maior, sim, né? Sim. O Guilherme já chegou a competir em evento bem maior. Agora lá o evento é grande, 19ª edição já, entendeu? Tem história. Esse ano vai sair a 20ª edição, no final do ano vai descer pra lá de novo. Provavelmente o Guilherme vai enfrentar o Cosmo, que não deu certo da última vez, agora no Muay Thai. Só aí vai nessa daí, no Valiant. E é o maior evento que tá entre toda a galera. Eu li no jornal lá que vão ser 26 lutas, é isso mesmo? 26 lutas amadoras, né? Fora as principais. É mais ou menos isso? Teremos cerca de 30 lutas nesse dia? Isso, é mais ou menos 30 lutas. Tem edição que chega a ter mais lutas, 35, 40 lutas, mas vai ser cerca de 30 lutas. Boxe, Muay Thai e MMA. Tá, o endereço lá pro pessoal que aqui de Guaranésia, que queira ir lá assistir. E a torcida faz diferença, né, Elton? Faz diferença, né? Vai ajudar demais. O endereço lá é na rua João Palma Travassos, 815, em Ribeirão Preto. Você falou que é perto do campo, né? É perto do campo do comercial. Perto do campo comercial, acha fácil. Então é facinho, vai ter esse evento. O ingresso, você sabe quanto que é? O ingresso agora eu acho que tá 35, já tá no segundo lote. R$35. Deve comprar na hora lá, né? Deve comprar na hora. Quantos lutadores de Guaranésia vão estar entrando no ringue? Então, agora com a galera que ia, nós íamos em 10 lutadores, né? Mas teve uns meninos que machucou agora em cima da hora. E agora vai estar no 6. A galera vai estar indo só pra assistir, tá lá gritando com nós, mas competir vai estar em 6, Quem vai competir? Vai competir o Matheus. O Matheus vai estar fazendo a segunda luta dele. Ele e o Ednan estrearam em São João da Boa Vista, ganharam. Agora vai fazer a segunda luta. O Kelvin tá fazendo a quarta luta dele. Depois do Guilherme é ele que tem mais luta, né? Vai disputar um cinturão em Itaú também. E o Chiquinho trabalha no Bar Gilberto, vai fazer a terceira luta dele também. O Felipe vai estrear. O Felipe é a categoria mais leve que nós temos. A primeira luta dele, a primeira vez que eu trabalho com essa categoria, até 55. Poxa, peso bem leve, bem super leve. Bem peso pena no boxe, mais ou menos. Isso. E eu também vou estar competindo no boxe lá. Minha estreia no boxe, só lutei Muay Thai e Jiu-Jitsu até hoje. E o Guilherme vai estar fazendo a luta principal do evento também. É isso aí. Ô Elton, mas como é que fica? Você tenta treinar esse pessoal e também tenta estar focado na sua luta. Atrapalha um pouquinho, a sua luta vai ficar em segundo plano e você vai ficar preocupado mais com os meninos? Não, a minha também, eu não tô ansioso não, tô tranquilo, sabe? Treinei também, tipo assim, eu tirava uns dias pra treinar a galera aqui, um dia pra tá treinando também. É. Só que um pouco estressa mais, sabe? Você começa a misturar ali, acaba rolando um estresse. Mas pra minha luta eu tô tranquilo, tô mais preocupado com os meninos, porque eles lá dentro, assim, não tem o que fazer, né? Você vai estar ali dando instrução, só que não tem como você tá... Agora pra mim eu tô tranquilo. Tá. E qualquer coisa que eles precisarem, qualquer dúvida ali, o olhar é pra você, né? É isso, é pra mim. Então você que tem que estar focado 100% ali, né? Às vezes entra um cara que joga diferente, o aluno começa a estranhar o jogo, não consegue entrar, então ele começa a preocupar, entendeu? Aí você tem que estar ali analisando e falando o que vai fazer, o que vai mudar no jogo. Preparação pra esse dia anterior, como é que fica, Elton? Como é que vocês se preparam nesse momento? Eu, por exemplo, tava pensando em pedir uma pizza aqui pra gente... almoçar aqui, sem chance, né? Não, a gente tem que bater o peso. Eu perdi 8 quilos, desci duas categorias. Agora pra essa luta eu tava acostumado a descer uma só, agora tô descendo duas primeira vez. Mas tá tranquilo, o peso já tá quase batido, falta só 1 quilo. Deixar agora desidratar hoje à noite e amanhã tem na pesagem sem tomar água. Depois só mandar água pra dentro também. O que representa vocês participando, todos esses atletas aqui de Guaranésia, são seis de Guaranésia lutando num evento desse, para a nosso MMA, a nossa luta aqui de Guaranésia? O que isso representa pra gente? Ah, é bacana, é grande, né? Mostra que cresceu demais, né? Até porque no começo quem ia lutar era só o Guilherme, né? Aí você já tira como base, você vê que tá bastante gente chegando atrás e correndo, e você vê que não é tipo assim, falar, ah, foi sorte, por exemplo, ah, só o Guilherme destacou. Você vê que todo mundo, se quiser, se treinar firme, consegue chegar, entendeu? É só ter força de vontade e batalhar, entendeu? Desses seis que vão lutar e dos outros quatro, né, que se contundiram e não vão poder lutar, tem algum que você acha que em breve vai estar aí sendo uma estrela, como o Guilherme já é uma estrela? Ah, tem bastante, sim. Todos, é claro, tem condições. Eu tô dizendo que tá mais próximo no momento agora. Então, depois dele, o que tem mais luta e mais vitória é o Kelvin. Só que ele é muito novo, né? Tem 16 anos, entendeu? Então ele eu tô segurando, por mais que ele tá bem, eu tô dando uma segurada nele pela idade, sabe? Uhum. Pra não ter perigo de lesão, machucar, porque o primeiro plano é o atleta, né? Tem que cuidar da saúde. E depois dele tem o Ednan também. O Ednan tá treinando demais, tá firme, só que o Ednan já é mais velho, já tem 18 anos, aí nele eu já vou começar a trabalhar umas lutas mais apertada também, igual eu tô fazendo com o Guilherme. O Elton, eu algum tempo atrás, não sou um cara que acompanha 100% aí as lutas, mas sempre dou uma olhadinha quando posso. E eu sempre previa que o pessoal comentar, isso aí é esporte de louco, meu amigo. Isso aí é esporte de doido mesmo. Mudou muito, né? Hoje é um esporte realmente, né? Deixou de ser aquele negócio de louco que entrava no ringue lá pra bater, pra apanhar. Hoje é profissional ao extremo, né? Essa é a categoria, né? Hoje é. Antigamente não tinha nada, não tinha categoria de peso, né? Não tinha regra, luva, entendeu? E a galera, tipo assim, às vezes saía na mão, ele já saía brigando com o treinador, com o juiz, e virava aquela coisa, né? Agora hoje não, hoje, tipo assim, se você é atleta amador, você vai usar o equipamento que tem que usar, entendeu? Não tem conversa, vai ter que usar. O semi-pro também, mesmo recebendo uma bolsa ali, você vai usar também o equipamento. Tem as categorias de peso certinho, se não bater o peso, não vai lutar ali, entendeu? E os treinadores sempre cobrando pra você ir lá e abraçar teu parceiro antes de começar a luta, depois da luta, entendeu? Acabou a luta, vai conversar, vai fazer amizade, entendeu? Então é só ali dentro, é só pra mostrar pro público mesmo que treinou, que tá. Mas é um esporte caro, Elton? Hoje é um esporte caro? Ou é um esporte acessível que todo mundo pode participar? Ah, não, eu acho que dá pra todo mundo participar, sim, entendeu? O mais importante ali é você pagar só a mensalidade, certo? Tem a mensalidade de uma academia, né? É, só a mensalidade da academia. Agora o equipamento é de menos, sabe? Sempre tem ali pra galera tá aí prestando, tá? Porque você ir comprando devagar, sem preço, não é aquele negócio que você tem que chegar e comprar, tá, entendeu? Você pode. Mas o equipamento devagar, ele é caro? É, equipamento sai um pouco caro. Tá, mas dá pra. Um vai usando do outro ali não, mas e dá se pra ajudar. Comprar. Dá pra. Nessas lutas que a gente vai ter amanhã, o Guilherme não vai usar equipamento nenhum, né? Só a luva mesmo. Não, só a luva. Só a luva. E os outros atletas vão usar aquele, como é que chama de cabeça? O protetor ali? Capacete. Capacete. Né? Capacete, caneleira. Vai usar. Isso é obrigatório. De menor usa o protetor de tórax. É obrigatório. Coquilha, protetor bucal, vai usar tudo. Do Guilherme é só o protetor bucal e a luva, né? Só isso. Do Guilherme só. E? Porrada. De porrada e mais porrada. Qual que é a expectativa? Eu nem quis chamar o Guilherme pra vir aqui no programa, porque o Guilherme, eu sei que ele fica muito ansioso pra participar do programa, então não quero atrapalhar de jeito nenhum. Como é que tá a expectativa? Como é que tá a preparação dele pra essa luta? Aí, pra essa luta ele treinou muito, fez muito trabalho físico, né? Lá na academia, lá na Strong, entendeu? Treinou bastante o físico, tá com mais gás, mesmo ele estando subindo de categoria pesado e pra fazer mais round ele não tá sentindo gás, trabalhou muito mais o físico. E eu tô postando nele, o ringue lá, o octógono lá é menor do que o ringue que ele tá acostumado a lutar sempre, entendeu? Então o trabalho vai chegar lá, encurtar a distância e trocar porrada. Eu acho que tá tranquilo, entendeu? Assim, ele tem que controlar a ansiedade, por ser a luta maior dele, entendeu? Ele conseguindo ficar tranquilo ali, eu acho que vai ser mais uma vitória. E esse Edgar, é barra pesada mesmo? Ah, o Edgar é bom. O Edgar é um atleta duro, ele vem do boxe, né? A origem dele é o boxe. E tá em casa, né? Só de estar com a torcida de Ribeirão lá, tá lutando em casa, então ele não vai estar ansioso nem um pouco, vai estar bem tranquilo. E ele tá muito confiante também, eu vi um vídeo dele, ele tá super confiante, falando que vai arrebentar lá o Guilherme lá, né? Ah, ele é veterano, né? Tem muita luta, então ele já vai mais tranquilo, já vai mais confiante. Ele participou do TUF, né? Participou do TUF. Já tem aqui, ó, o Edgar Castaldelli, né? Iniciou a trajetória em artes marciais aos 14 anos, através do Taekwondo, no boxe, modalidade em que disputa esse desafio, teve os primeiros contatos aos 17 anos, Já aos 23, competia como amador. Em 2008, se profissionalizou. Ele carrega os títulos de campeão paulista no profissional, duas vezes campeão paulista no amador. Também luta Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA. Na última, né, tem 22 lutas e apenas 4 derrotas. Foi disputando o MMA que ele participou do TUF Brasil em 2014, programa da Rede Globo. Então, o cara tem um cartelzinho respeitável. É o grande momento do Guilherme. Isso. É uma luta que, se ele ganhar, dá pra correr atrás, né, de patrocínio, das coisas assim, porque é difícil aqui em Goianésia, né? Até quando ele fez uma luta grande em São Paulo, mesmo assim, ele não conseguiu. Talvez com essa, agora, ele vencendo, fazendo uma boa luta, já dá pra correr atrás um pouco mais, né? Mas eu vi umas lutas do Edgar também. Ele chegou a enfrentar uns atletas menores, assim, tanto no cartel como na envergadura, no trabalho menor, assim. Até menor que o Guilherme também. E acabou perdendo as lutas do Edgar, eu vi umas dele. Mas é um atleta duro. Se a gente for comparar os dois aqui no momento, aqui, o Guilherme ganha na força, é mais forte, né? Pelo jeito. Mais agilidade, acredito também. Ah, e pra essa luta ele tá muito rápido, né? Treinou muito o trabalho de apesar de ser mais forte, mesmo assim ele tem uma agilidade. A única coisa que talvez o Guilherme perca do Edgar é a questão da experiência, né? Experiência é envergadura, né? É, envergadura. Vai ficar mais difícil trabalhar ali, né? Principalmente porque não vai ter a par de perna, entendeu? Tipo assim, o Guilherme é um grande atleta de Muay Thai, o Edgar um de boxe. Só que infelizmente a luta tá casada no boxe, né? Quem sabe uma revanche do Muay Thai também, dependendo como for lá. Não vai precisar de revanche, não. Revanche não. Só se o Edgar precisar da revanche depois. Aí, as regras são todas de boxe, mesmo estando no octógono ali? De boxe. Isso. Tempo também, tudo tempo. Igual? É. Tudo igual no boxe. Caso, vai ser o dobro do amador, né? O amador lá vai ser 3 rounds de boxe e o profissional provavelmente 6 rounds, eu acho. E o restante das lutas vai ser todos 3 rounds. Muay Thai 2, MMA 3 também, eu acho. Aí eles faziam um evento sempre no ringue. Aí, só que o evento era só de boxe e Muay Thai. Aí, como eles colocaram o MMA no evento também, eles trocaram pro octógono. Não, beleza, então, gente, é amanhã. Não tem, podia ter transmissão online pra gente assistir, né? De lá, né? Mas mande, por favor, lá as fotos, as notícias pra gente lá no nosso grupo do WhatsApp, pra gente ficar sabendo. Então vai ser, ó, gente, amanhã, a partir das 14 horas, né? Isso. A partir das 14 horas, lá na rua Dr. João Palma Travasso, é uma rua bastante conhecida lá em Ribeirão Preto, pertinho do campo do comercial. Isso, perto do campo. Ingressos R$35. Se você aqui de Guaranés quiser aí ir até Ribeirão Preto, torcer por essa galera, vale a pena, vai incentivar esses meninos, estão fazendo um trabalho sensacional e a gente, eu não vou estar em Ribeirão Preto, mas vou continuar torcendo por vocês daqui, viu? Segunda-feira você traz as notícias pra gente. Opa, segunda-feira estamos com as notícias, se Deus quiser, só vitória. Só vitória, se Deus quiser. Na segunda-feira o Elton Noronha vai falar comigo no Alô Bom Dia, no final do programa, para trazer os resultados dessas lutas, que eu espero que sejam ótimas notícias, viu, Elton? Muito obrigado e sucesso pra você, opa, pro obrigado. Guilherme, pra todos os meninos que vão subindo no ringue lá. Obrigado você, Antônio Cláudio, toda a galera aí. E quero agradecer os patrocinadores também, rapidinho. É isso que eu ia te falar agora, por favor. O Paulinho Esporte ajudou a gente com equipamento aí no final, já chegando aqui perto do evento, precisava de equipamento pra treinar, ele forneceu aí, ele, o Dulinho, o Bruno lá, a academia, né, a loja da Mandinha e o Thiaguinho, que deram a cesta pra pagar a inscrição de todos os meninos amador. E graças a Deus aí a loja da Mandinha, certo. O Mimos da Mandinha, Mimos, né? Da Mandinha, Academia isso. Strong? Academia Strong, a loja de suplementos. A loja do Thiago? Thiaguinho, na rua do comércio ali. Certo. E o Paulinho Sport, né? E o Paulinho Sport. Bastante também. Essa galera toda aí. Só isso. Obrigado. Valeu. Sucesso lá, meu amigo. Arrebenta lá, viu? No teatro a gente fala merda, né? Na luta não tem isso não, né? Não. Não tem não. Então arrebenta lá o pessoal, viu? Aquele abraço. Vou fazer um intervalo comercial e volto já já dando sequência no Expresso de hoje.